Jesus Cristo não é brincadeira, não. É filho de meu pai, irmão dos meus irmãos. Ele é guerreiro, suave, né? O amor que vem de Deus, que a tudo criou. É Jesus Cristo, não é brincadeira, não. É filho de meu pai, irmão dos meus irmãos. Ele é guerreiro, suave, né? O amor que vem de Deus, que a tudo criou. Sou semelhança, guerreiro, trabalhador. Ele na frente, nesse caminho eu vou. Seu amor comigo está, vai me levar nas ondas de Iemanjá. Sou semelhança, guerreiro trabalhador. Ele na frente, neste caminho eu vou. Não vou temer, seu amor comigo está. Vai me levar nas ondas de Iemanjá. Mamãe querida, rainha do mar. Na maré cheia, sua força vai mostrar. Espuma branca e as estrelas do mar. Nos abençoa com o poder que vem de lá. Sua força vai mostrar espuma branca e as estrelas do mar. Nos abençoa com o poder que vem de lá.